Você sabe que o cientista, ele trabalha com experiências. E um cientista que estudava muito o comportamento humano, ele resolveu fazer uma pesquisa profunda sobre a influência do meio no comportamento das pessoas. Mas como experiência com seres humanos é uma coisa proibida, ele fez a experiência com os animais. Então, ele pegou, por exemplo, uma águia, um filhote de águia, e resolveu criar junto com os pintinhos, para que ele também pensasse que ele era um pintinho. Ele pegou, então, um rato, um filhote de um rato, e resolveu criar dentro de uma sala onde havia total limpeza, porque ele queria mostrar que o meio exterior afeta o comportamento. Ele pegou também uma leitoazinha e resolveu criá-la cheia de babados e perfumes e numa higiene total. Ele pegou também um filhotinho vira-lata e resolveu criá-lo como se fosse o cãozinho de uma madame. E ele fez isso mês após mês e foi anotando no seu relatório científico como aqueles animais se comportavam conforme o meio ambiente. Ele acreditava que realmente através de uma educação, de uma preservação, seria possível até alterar o comportamento das pessoas. Passado um ano, ele pegou aquele filhote de águia que agora já havia crescido e que havia sido criado junto com os pintinhos, e que agora os pintinhos haviam se tornado também em galos e galinhas e frangos. Então ele pegou o filhote daquela águia já crescido e levou para o ambiente externo, junto com os galos e as galinhas. Estes saíram ciscando pelo caminho, mas aquela águia, que tinha sido criada como se fosse um frango, aquela águia olhou para o céu, para as nuvens, sentiu o vento e não teve dúvida. Abriu as asas e decolou e voou para as maiores alturas. O cientista ficou surpreso. Como? Como que isso era possível? Então ele pegou aquele filhotinho de vira-lata que ele tinha criado como se fosse o cachorro de uma madame e levou também para o ambiente externo e não deu outra. Agora, aquele filhotinho já era um cão crescido. E ao ver o ambiente externo e ao ver o lixo, saiu correndo e começou a revirar as latas do lixo. Ele continuava sendo um vira-lata. E aquele rato que ele havia criado desde pequenininho, no ambiente mais limpo, quando ele colocou no ambiente externo, correu imediatamente para o esgoto. E aquela leitoazinha, que tinha sido criada com tanto mimo, com tanto babado, agora havia se tornado numa leitoa grande, mas porém muito educada. Quando ele colocou aquela leitoa no ambiente externo e ela viu uma poça de lama, ela largou tudo e saiu correndo e deitou-se na lama e rolava na lama. Este cientista ficou decepcionado, porque durante um ano ele investiu, durante um ano ele educou, e todo o seu esforço não valeu de nada. Ele anotou ali no seu relatório final que era difícil lutar contra a natureza interna das criaturas, contra os instintos de cada criatura. O que eu estou te mostrando com esta ilustração é o seguinte: o ser humano não é de hoje que ele faz tentativas de recuperar as pessoas através de uma boa educação. É lógico que o meio ambiente influi no comportamento das pessoas. Tem até aquele ditado popular que diz assim: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. É lógico, a gente sabe disso. Mas a pessoa não é apenas fruto do ambiente. Porque o ser humano, ele tem uma natureza. E a natureza do ser humano é constantemente inclinada para o mal. E Deus viu isto. Você confere comigo ali no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. Nos tempos muito antigos, Deus analisou o ser humano e diz aqui o seguinte: e viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era só má continuamente. Você percebe isso? Você pode criar a pessoa num ambiente mais refinado, mais requintado, dar para ela a melhor educação, isso não será suficiente. Tanto é que você tem exemplos aí no noticiário. Médicos que se tornam assassinos. Engenheiros que se tornam corruptos. Políticos bem intencionados que se tornam ladrões. Pessoas puras que se degeneram, se corrompem. Isso acontece. Se a educação fosse suficiente para formar o ser humano, então, entre os doutores, não existiriam marginais. Mas dentro das cadeias, presos, você encontra advogados, você encontra médicos, você encontra engenheiros, você encontra políticos, você encontra doutores. E estes mesmos bem educados, quando morrem, você também os encontra lá no inferno. O inferno está cheio de gente bem educada, de gente que foi bem nascida, de gente que teve uma boa educação. Mas isso não é suficiente. Se você pensa que vai conseguir ter um excelente filho, uma excelente filha, dando apenas um bom colégio para esta pessoa, dando apenas uma boa educação, dando apenas um bom exemplo, você vai ficar decepcionado com o resultado. Porque a natureza humana é continuamente má. Vamos conferir na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 22, está escrito o seguinte: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou ao espojadouro de lama. Quer dizer, o ser humano, ele tem uma tendência para as coisas erradas, ele tem uma tendência para as coisas más, e isso está dentro da pessoa. Tanto é que um pai e uma mãe cria um filho assim, com todos os princípios morais, mas quando o filho e a filha vai para o ambiente externo, o que acontece? Aprende a fumar, aprende a beber, aprende a usar drogas. O pai não ensinou nada disso. A mãe não ensinou um filho a falar palavrão. Mas quando o filho e a filha vai para o ambiente externo, apesar de ter sido bem criado, aprende a fazer coisas erradas e tem prazer nas coisas erradas. Porque a natureza do homem é continuamente má. Então, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele respondeu: como que uma pessoa pode se livrar da natureza humana e ter novamente uma natureza divina? O Senhor Jesus disse: na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. São João capítulo 3, versículo 7. A pessoa tem que nascer de novo, mas não nascer através da carne, nem através do sangue porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do sangue é sangue, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: Mas a todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, a única resposta para que o ser humano seja transformado, deixe a velha natureza e se torne uma nova criatura, a única resposta é esta: é Jesus. E para confirmar, eu leio para você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.